Controle, Salvador, boa noite. Bola menos 3, decolada na sua escuta. Boa noite no 3, sobe 360. Arbor, vigilância. 360, Arbor, Arbor, no menos 3. Confirma para Salvador. Puta, 3258, desce para Corbu, 970. Voa Maré, desce para 4.000 pés, 1018. Mare, 4.000 pés, 1018, puta, 3258. Solo Salvador, gol no 885 para o pushback acionamento, tá no 09. 885. Meio no 3, chama Recife, agora, 1-2, 8-8, alterna 2-6-0. 288, 2-6-0, gol número 3. 3-6, 1-2, reduz agora para 170 nós, autorizado LS, reporta estabilizado. 170 nós, autorizado LS, portaria estabilizado, 3-6, 1-2. 3-6, 1-2. FJET 5827, aprovado Galeão, nível 360, via Pernilugo 10, escola 10 com curva direita da El Leda Bridge. Controlei 1208 e o transponder 5462 do FJET 527. Fala, passaria do 224 para o selecionamento. Guarda. Estabilizado, ILS X-Ray, azul 4070. O azul chama a torre agora, 118.95. 195, obrigado, boa noite. Boa noite. 885? Cara, pode desconsiderar, o funcionário da Infraero tá subindo o gate aqui para retirar a ponte. A gente tá pronto aqui, agora o rapaz tá tirando já, já vai iniciar em 3 segundos aqui. Salvador, boa noite, gol no 398, passa nível 1-80 para o 1-50, tem a informação, Vitor. Boa noite, 98, voa ETAP, destra 2.000 pés, 1.018. ETAP voando agora, 2.000 pés, 1.018, gol no 398. Estabilizado, 3612. Chama a torre 118.95, 3612. 1895, obrigado. 3852, 2000 pés, 1018, autorizado, LS. 2000 pés, 1018, autorizado. Para o táxi, o Gol no 885, 189, 189 a bordo, 3,50, Galeão. Grato, Via Índia e Alfa para a pista 10. Gol no 885, lá chama a torre 1895, uma ótima semana. Vai coordenar, puxar, acionar, vai reportar, tá? 2, 2, 4. São Salvador, azul, 4070, livrou. Alfa, antes da Juliette, 4070. Localizador, 3858. 3858, completa a torre 118-95. 1895, boa noite. Boa. Sem autorizar o ingresso via Juliette, portão 014070. Muito boa noite, tá 3612, livrou o Foxtrot, sua escuta. Tá 3612, Alfa, antes da Juliette, tá 2224, tá com 21 a bordo, alternando Fortaleza, 3 horas e 50 de autonomia. Travessa do gate 06, 2224. Libera a restrição em TAP no 50 para descer para 2000? Liberado, 1018 autorizado, LF. Ok, liberada a restrição em TAP descendo para 2000, 1018. Autorizado, LF, Gol, no 398. Bate o Nendia, Alfa, Cardano 0, Estação do Lar, chamada 295, estado 2018, atento à aeronave da Azul, direção no gate 12224. Vila. Zero vigilância, chegou no 885. Salvador, tanque vendo 2, se aproximando de Julieta. Gente, a Plaza Juliette, portão 7, tá 3612. Salvador, boa noite, voo 104. 104, boa noite, na via maré para 2000 pés, 2018. Via para 2000 pés na mare, informação de Salvador. Controle, boa noite, passarei do 2224. Passarei do 24, sobe 350, sai da bomba, vigilância. Sim, 350, perfil da bomba. Controle, gol no 885, pode se considerar a restrição de uma centena ou abaixo do Sierra Vitor Delta 30? Irmão, foi o 985? Tá, firmo. Libera da restrição. Estabilizado, Golno 398. Torre Santo 1895 agora, 398. 395, Golno 398. Pushback, acionamento WebJet 5827. Solo, Channel 6310, autorização Recife. Channel 6310, para Recife, 6310, pode passar. Recife, quero agora no copo. Chama Recife agora, 251, alterra 13325. 251, qual alternado? 13325. 3325, boa. Pronto, cópia, na 310. Estimativo, conforme 350 Recife, abreu 58, na pista 10, curva esquerda, Puca Caju, 208, controle, 5467, transponder, acionário 6310. Acusaram a minha 310. Otáxi, WebJet 5827, 175 a bordo, 3:40, alternando Guarulhos. Salvador, boa noite, Golno 398, livrou à direita. Porta via Alfa, repórter de Tajulete via Alfa, Golno 398. 124, chama agora o centro Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, 1-2545, obrigado, boa noite.